vencer, Deus dará o direito de andar de branco na cidade. Será a festa mais bonita para sempre. Jesus habita numa mansão tão bonita. Em breve eu vou pra lá. Aleluia.